fez sucesso agora assim, ó. E esses sucessos da música paraense, Gustavo, a gente não pode deixar de cantar aqui no Ver o Peso. Porque a galera vai cantar em massa com a gente agora, ó. Cadê meu negão, hein? Cadê? Te adoro.